Aha. Ei, que de nome PBL, coletivo P3V. É só questão de escolha, parça. Errou ao pensar que a lavagem cerebral é escolha e vai muito além do seu pensamento animal. É uma escolha, ao contrário do que você quer. Me força ao que vai de encontro à minha fé. Brigar por liberdade, querendo me aprisionar. Distorce meu conceito e minha maneira de pensar. Superficial demais pra se aprofundar e se tentar. É perigoso se afundar. Vai vendo, hoje em dia todos fabricam mídias, mas nem tudo é verdade nesse mundo de mentira. O que te motiva? Ódio, amor? Rever seus pensamentos antes de expor. Lutar por vidas que você mesmo não acredita. Ser humano de sempre com pensamento egoísta. Mundo avança, sentido libertinagem, que te coloca em uma prisão sem grade. Confortável demais pra querer sair. Quem está em cima do muro, cuidado pra não cair. Opiniões oscilam, variações contraditórias, onde nada se encaixa nessa trajetória. Estamos perdidos com tantos juízes sem justiça. Acusador que condena o que não conheceu ainda. O mundo seguindo só no superficial, esquece do espiritual, se apega no material. É só questão de escolha, cuidado com as pessoas. Nem todas são boas, não. É só questão de escolha, cuidado com as pessoas. Nem todas são boas, não. É só questão de escolha, cuidado com as pessoas. Nem todas são boas, não. É só questão de escolha, cuidado com as pessoas. Nem todas são boas, não. Diga não à intolerância. Querem ver seu mal. É questão de escolha, parça. Querem ver seu mal. O amor ele é um convite. Querem ver seu mal. Diga não à intolerância. Querem ver seu mal. Diga não à intolerância. Querem ver seu mal. Querem ver seu mal. Mal, mal. Algumas querem ver seu mal, outras querem vencer o mal. E é só questão de escolha.